Alex Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Eu queria saber o que faz e agradar o mundo. Se preciso dar murro em ponta de faca ou não. Se não devo parar os meus passos na beira do abismo. Para ter uma estátua na praça, ele era tão bom. Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela, pois eu sei que ela vive estirada no braço de alguém. E não sabe nem pensa que um dia eu pulei a janela e andei assustado pensando que logo ele vem. Na vida não levo nada do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém. Na vida não levo nada do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. E me vejo parado, perdido nas coisas do mundo. Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus. É às vezes que um homem se sente mais realizado ao invés de dizer parabéns e de falar coitado. Na vida não levo nada do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos não adianta ser alguém. Na vida não levo nada do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém. Alex Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Vem e me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentir o teu beijo molhado, sabor. Diga, eu sou o teu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Passa dessa noite a mais linda pra que eu nunca possa esquecer. Eu vou me entregar corpo e alma, nos teus braços eu quero morrer. Morrer de amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor, amor. Me beije, me sufoque. De amor, amor. Alex Monteiro ao vivo, no Baile da Saudade, volume 1. Ao vivo. Faça dessa noite a mais linda, pra que nunca possa esquecer. Eu vou me entregar corpo e alma, nos teus braços eu quero morrer. Morrer de amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor. Amor, amor,

mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar, decida, meu benzinho, por favor, e eu estou a te esperar. Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Essa história se passou quando eu deixei meu grande amor naquela estação, sorrindo. Num dia lindo, era domingo, e lá se foi meu grande amor. Olha, o trem nem me avisou, partiu levando no vagão. Meu grande amor, meu coração, e eu a deixei ali sorrindo. E aqui fiquei me consumindo. E se você já teve um amor e um certo dia lhe deixou, deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do autor que fez essa canção. Você já teve o amor e um certo dia lhe deixou, deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do autor que fez essa canção. Como sofreu meu coração, foi eu quem fez essa canção. Alex Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai, eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito, no sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos, o nervoso e um choro querendo confundir. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me beije, me abrace e não vá me deixar. Lá fora tão frio, é triste a noite, aqui eu não posso sem você ficar. Eu fico pensando nas horas passadas, no longo caminho que tive que andar, na triste saudade que fere e marca, naquele abraço que eu não pude dar. Nos travesseiros, teu perfume gostoso ainda sinto. E na cabeceira, sua voz sorrindo continua. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos nele estar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. peço que venha depressa. Me beije, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio, é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Eu fico pensando nas horas passadas, num caminho que tive que andar, na triste saudade que fere e marca, naquele abraço que eu não pude dar. Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Que eu fiz foi ter você em mim. O meu coração foi teu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O teu beijo doce envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O teu beijo doce envenena. Vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Tudo que eu fiz foi ter você em mim. O meu coração foi teu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O teu beijo doce envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O teu beijo doce envenena. Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Oh, meu amor, te amo muito. Há muito tempo estamos juntos, mas volto lá aquele assunto. Será que hoje dá? Eu sempre fico à vontade. Você impõe a castidade, deixe de lado a vaidade.

te amo, te quero, te adoro, vivo e eu venho. Alex Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Tudo que eu vou lhe dizer, diga ao vento, que é grande a minha saudade, que não tenho felicidade, porque ela não estará aqui. Me diz o paradeiro dela, amigo vento, pra acabar de vez com esse meu tormento. Coração voltar a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o teu carinho. Me diz que ela se foi e ainda estou sozinho. E nem por um momento eu a esqueci. Me diz o paradeiro dela, amigo vento, pra acabar de vez com esse meu tormento e o meu coração voltar a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o teu carinho. Deus diz que ela se foi e ainda estou sozinho. E nem por um momento eu a esqueci. Me diz o paradeiro dela, amigo vento, acaba de vez com esse meu tormento e o meu coração voltará a sorrir. E diga que estou sofrendo sem o teu carinho. Me diz que ela se foi e ainda estou sozinho. E nem por um momento eu a esqueci. Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Só por teu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei e o meu coração me diz. Só por teu amor da estação e um brilho, sabor e clima quente de verão. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na tua com todo o coração. Eu sei, eu vi na luz do teu olhar um sonho de amor. O tempo não vai apagar. Só por teu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei, é tudo que eu sempre quis. Quando eu cruzei você na rua, falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na tua com todo o coração. Meu bem, eu dou na tua, falou mais forte a emoção. Meu bem, agora eu tô na tua com todo o coração.

porque quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim, já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você, só lembrar. Fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Monteiro, o romântico, volume 1, no baile romântico. Linda, como a madrugada, ela me olhava querendo falar. Negra como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Gamei nos teus beijos, cheio de desejos. Vi nos seus olhos e o vi acendendo uma chama ardente e o teu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Ela me olhava querendo falar. Negra como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Gamei nos seus beijos, cheio de desejos. Vi nos seus olhos, eu vi acendente numa chama ardente e o teu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, que vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo como meu achar. Deus te agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu a amo.

nasceu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Alex Monteiro, o romântico, volume 1, no baile romântico. Vai ser tão bom te encontrar outra vez. Meu coração já sorriu novamente. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar depois. Abraça-me, amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixa, amor, que o tempo não pare pra nós dois. Abraça, amor, abraça, amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixa, amor, que o tempo não pare pra nós dois. Abraça, amor. Nos fez desistir. Sonho contigo até sem dormir. Vejo os teus olhos brilhando nos meus. Fique ao meu lado e jamais me diga adeus. Abraça, amor, abraça-me. Mas viver sem você. E deixa, amor, que o tempo não pare pra nós dois. Abraça, amor, abraça, amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. Deixa, amor, que o tempo não pare pra nós dois. Abraça, amor. Monteiro, o romântico, volume 1, no baile romântico. Quanto tempo sem te ver, hoje eu quero recordar os seus beijos, seus carinhos. Eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas. Talvez não lembre o que passou. Mas eu não esqueci ainda. Será sempre o meu amor. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Cada dia mais distante, nos olhos que eu não posso ver. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Cada dia mais distante, nos olhos que eu não posso ver. Eu não sei por onde andas. Talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Será sempre meu amor. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Cada dia mais distante dos olhos que eu não posso ver. Te encontro nos meus sonhos, cada dia mais distante, nos olhos que eu não posso ver. Alex Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Esse amor que mexe com meu coração, parece não ter jeito não. Você vive dia e noite pros meus sonhos, mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Em casa me doendo de ciúmes a imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu tento e ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quer assim, diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Esse amor que mexe com meu coração, parece não ter jeito não. Você vive dia e noites pros meus sonhos, mas você parece que não quer saber. Sabendo que me faz sofrer, sempre vai com os meus amigos na matinê. Fica em casa me doendo de ciúmes a imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu tento e ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Mas domingo vai com outro na matinê. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Mas domingo vai com outro na matinê. Alex Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Brilha em meu coração luzes de amor, toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegria, você chegou. Não sofro mais, sabes por quê? Encontrei paz, tenho você. Toda a ternura que eu procurei, só a teu lado eu encontrei. Comigo até o fim. sempre. Você aqui, quero ter sempre. Você aqui. Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegria. Você chegou, não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você, toda a ternura que eu procurei. Só ao teu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. Alex Monteiro, o Romântico, volume 1, no Baile Romântico. Eu pensei que a luz das estrelas brilha mais que teu olhar. Nem o sol brilha mais que tua boca quando eu estou a te beijar. Te amo, te amo tão. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Te amo, isso eu garanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Em primeiro lugar, quando eu estou a te deixar. Te amo, te amo tanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Te amo, isso eu garanto. Só vou deixar de te amar quando eu morrer.